Pronto, 4 ano nós. Solo Salvador, boa tarde ao pastor 20, com informação Quebec. O pastor 20, Força 2020, para Galeão 3260. Afirmativo, para Galeão 260, está pronto para a Copa. Gente, o pastor 2020 do Galeão, Salvador Galeão, via Pisulu 10, nível de voo 260. Saidael Lida, pós-Lida Bridge, decola pista 10 com primeiro curva à direita. Transponder 5444 e o ponto 8 Salvador 120 decimal 8. O pastor 20 está autorizado Galeão no 260, a Pisulu 10 é a rota. Saidael Lida, pós-Lida Bridge. Vou transponder 5444 e vai chamar o controle de 120, decimal 8, pastor 20. Pastor 20, estou confirmando, decorda 10, com o primeiro curva à direita, ok? No perfil da saída da El. E o transponder 5444. 5444, decorda 10, curva à direita, na da El. Pastor 20. Conhece, chama pronto para o acionamento e o táxi, o pastor 2020, confirmando se você está no pátio de autoridade? Afirmo, está no pátio de autoridade e está pronto para acionar. É livre acionamento, chama para o táxi, pastor 20. Chamará para o táxi, pastor 20. Puxa, zona 05, canela 63, 14. Seja matenta, se quer se pede. Controle, gol 1925, tenta Quebec. 6314. Toma táxi, 6314, você. Tráfego, Salvador, gol 399, retornando. 925 na via bom, 5017, reporta estabilizado no IRS. Bem, reportado estabilizado na. O voo 1925, reportado estabilizado em IRS. 3560, passa posição do na chama torre 1186. 186. Direita para 17h40, ok? Então o plano já está vencido. O senhor deveria fazer um novo plano, já que o plano venceu, a DLA está vencida. Tá, ok, vou entrar em contato aqui com a base. Solo 3217 está pronto para cópia, para cumprir. 3217 vai aguardar. Aguardando. Tentar permanecer na vertical por mais 3 minutos e, se possível, apesar do controle, seguir por onde duna e interceptar a sinal DLS para treinamento. Cent 2377, aguardo autorização para duna, autorizado a permanecer na ilha 3 minutos. 2500, guardando autorização para duna, 2733. Patrulha, o Alfa Tango Tango já está com visual com o campo. Tango Tango, chama a torre agora, 118-612. 118, graças pela colaboração. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4118, cruzando 1500 pés, mantendo pro ar. Ô Azul 4118, após 2000, voa da El. Após 2000 da El, obrigado. Ô Salvador, é o gol 1399, o senhor já tem nossa autorização? Negativo. O DLA tá aqui pra 17h40, tá vencido já, DLA. Você tem que fazer uma nova notificação, ok? Mas esse plano, ele é linha regular, a decolagem é 19h38, TC, ainda não deu hora da decolagem. A gente aguarde o gol 399. Obrigado. Autorizado, chame para ingresso, Bravo Cleison. Táxi, Ulsa, 6314142 a bordo, 3h20, autonomial, desce para Salvador. Salvador 142, 3120, está autorizado táxi, via pátio, Índia Alfa. No ponto de espera, pistão Zé Torre, 1182, ajuste no 017, o chama é 3114. Pátio Índia Alfa, 1017 ajustado, prossegue táxi, 226, quando você espera. Alfa. São 3217, ponto pré-cópia. solo Salvador, Gol 1077, boa tarde. Gol 1077, informação Quebec, ajuste no 07, aguarde número 3 para cópia. Guardando. Salvador, Gol 1649, está no portão 4 para o estacionamento. Confirme o tráfego, chamou? Gol 1649. 2000, reporta área estabilizada, LS 2763, 2037. Negativo, Gol 1649, prossiga. Agora o estacionamento, Gol 1649. Aguardar apenas a passagem do aeroporto da Delta, sua retaguarda, após ter livre acionamento, puxe bem com relação ao Kip Chauchan para o táxi, Gol 1649. Após a passagem da aeronave Delta, puxe o acionamento, chamar para o táxi, Gol 1649. Solo, boa tarde, passarei 2231. 2231, informação Quebec, ajuste no 07, aguardando o número do 4 para a cópia. 2231. 3217, pronto para cópia? Pronto para cópia, 3217. Autorizado, Salvador Confins, via para o Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda Bridge, decola a pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5543 e o controle Salvador 120 decimal 8, da 3217. Confins 360, para o Zulu 16, da El, Leda Bridge, decolando a 10. Transponder 5543 e 1208 controle, TAN 3217. Correto, pronto, TAN 3217. Objeto 5729 no 02, vai aguardar o número 2 no setor. Cliente, está aguardando o seu escudo. 1463, 1964, senhor. Desculpa, tenta invadir um pouquinho o ponto de espera. O ponto de espera pronto. Sem problemas, alinhar e manter, 6314. É 314, linha mantém. Desce na via, chegada a Mantra 2000 PEX, 1017. 2017 a Mantra. O pastor 2023 ataca até a interseção da 1028. Quando lá vai chamar a torre em 1.12.62, ajustando 1017, pastor 20. Até a interseção lá vai chamar a torre, 1086, ajustado 1017, pastor 20. Mas o da Juliette está 3560. TAN 3560, autorizado, Juliette, portão 09, TAN 3560. Portão 09, TAN 3560. Gol 399, ponto da cópia? Ponto da cópia. Autorizado, Salvador, São Paulo, GP Zulu 16, nível de voo 360. Sai da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde está a ferrovia, após utilizado conforme rota. Decorda pistão 10, com primeira curva à direita, transponde 5574 e o controle Salvador 120, decimal 8. Dado 360 para São Paulo, pela rampa Zulu 16, BHZ. Saída da El, transição Leda, após Leda, voa Bridge. Aciona 5574, controle 208, voo no 399. Estás confirmando, decola pistão 10, primeira curva à direita, no perfil da saída da El, voo no 399. Gente, decola 10, curva à direita, na saída da El, 399. Correto, pronto, voo no 399. Tá pronto, 399. Salvador, boa tarde, o trip 5241 com a informação Quebec, autorização. 5241, na guarda, número 4 para cópia. 529. 5241. Postiné 6222, pronto para cópia? Gol 1077, pronto para cópia? 1077, mais importante. Autorizado, Salvador Galeão, via para o Zulu 10, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde está Interceptor via, após autorizado conforme rota. Decorda pistão 10, com primeira curva à direita, transponde 5551 e o controle Salvador 120, decimal 8, gol 1077. 360 autorizado, na decolada 10, a saída da Rio, da El, Leda, após Bridge, intercepta aerovia. 5551, aciona 281208, é o controle. Gente, confirmando nível 360 na rota para o Zulu 10, conteja por gentileza. 360 para o Zulu 10, isso mesmo. Correto, chama pronto, gol no 077. Obrigado, chamará. Salvador, 6222 Oceania, pronto, 4, 7 da Quebec. 6222, autorizado Salvador, Aracaju, via Golf 677, nível de voo 230. Saída Pucca, Jamo, após Jamo direto. Recorda pistão 1-0, com primeira curva à esquerda. Transponder 5512 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677, Pucca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Decolada 10, primeira curva à esquerda, 5512 no transponder. Controle 1208, o Oxané 6222. Vai, chame pronto, Oxané 6222. Chamará pronto, 6222. Salvador, gol 1649, está pronto para o táxi com 99 a bordo, 2 horas e 3 de autonomia alterna, Aracaju. Meu pé e os Romão. 3 mil, Romão, agradece. Tá passando o turno 2733. 2733, completa o LS, chama a torre 186. Vai completar, chama a torre 186, 2733. Ou no 925 para 2000 pés autorizado, LS, e a luz para 180 mais. O voo na 925 vai atingir o 040. 2000 pés e a luz para 180 mais autorizado, LS. 2000 pés, reduzindo 180, voo na 925. Espera torre 119, decimal 6, voo 1649. Após passagem do voo, autoriza o web 5729. Para o 5729, após passagem do Boeing da Gol, sua retaguarda tem livre acionamento, pushback, conexão aqui pessoal, chama para o táxi. Entende, após passagem do Gol, chama para o táxi 5729, autorizado. Solo, o Xaná 6222. 89, milha 17. Livre decolagem, pastor Beijão. Certo, o Oxenai 6222, o Aracaju está operando apenas instrumento, ok? Tá fechado o visual. Ah, fechado o visual, ok. Instrumento, tudo bem. Obrigado, senhor. Parceria 2231, pronto para a cópia? 2231, pronto. Pesado, Salvador, Barreiras, rota direta, nível de voo 340, saída Momo, pós Momo direto, conforme a rota apresentada no plano. Decoda 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5554, o controle Salvador 120, decimal 8. Positivo, autorizou 340 para Barreiras, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, depois BCT, conforme o plano. O transponder 5554, controle 1208, torre 2800. Estás confirmando a rota, é rota direta, BDO, após direto Zâmbia, após direto Iupur. Ok, o parceiro 2231. Então, a saída Momo, depois, pode confirmar? É Momo. Direto, após direto para Barreiras, conforme a rota apresentada no plano, ok? Dedor, direto Zambi, após direto Iupur, conforme na rota. Depois vai ser Dedor e Zambi, depois direto Barreiras, passaria 2231. Ok, conforme aparece aqui na rota, apresentado na rota, que é Dedor, Zambi, após direto Iupur. Índia, Lima, Papai, Uniforme Romeu, ok? Ok, Iupur. Índia, Lima, Bravo, Uniforme Romeu. Negativo, Índia, Lima, Papá e Uniforme Romeu, Iupur. Iupur, positivo, copiado, 2231. Correto, chame pronto, parceiro 2231. 2231. Então, 9368, tem escolha do solo? 9368. Confirme o nível do plano de voo? 220. 220? Afirma. Sente, aguarde. Solo trip 5219, autorização vitória da conquista 60. 5219, informação Quebec, ajuste no 07, aguarde para a cópia número 2. Gente da Quebec, número 2, obrigado. Qual teria subida provável para o 5219? Arbor direto. Arbor, obrigado. Trip 5241, aguardando autorização. Um minutinho para quatro. Estabilizado, voo 925. Foi 118.62 e 925. 18.6, 925. Decola pistão no zero com a primeira curva à direita. Transponder 5557 e o controle Salvador 120 decimal 8. Gente, autorizado Salvador Monte Claro, direto controle em rota. Autorizado 200, decola da 10 curva à direita 5557 e o transponder 208, controle. Tipo, nós contamos confirmando a saída é Arbor, após direto, ok? Arbor, após direto, 5241. Flash, pronto, trip 5241. Chamando aí, continua pronto, 5241. Trip 5219, pronto para 4. Pronto. Estrelizado, Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor após direto, decola pistão na zero com o primeiro curva direita, transponde 5571 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Barulho. 147, 3 horas de Guarulhos. Cruzado táxi à direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, edição 6 dúzia. Ajuste no 0, 17, o web 5729. 08, o controle. 5729, via Alfim. Ponto de espera, 0, 118, 6 dúzia. O trip 5219, a gente fez o cortejo novamente. Negativo, cortejo novamente. 200 autorizado, aborda depois direto, Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita, 557 no transponder, 1208 é o controle, 5219. Correto, chame pronto, trip 5219. Tamo, obrigado. Lima, Kilo Zulu. Informação é Quebec, ajuste no 0 no 7, aguarde para 4. 7, chega pra aí. Baixo travado 925 e pulso. Conselho 2733, toque a remédio 238. Mantenha a proa e chame controle. 120, décima 8. Mantenha a proa e chame o controle 208, 733. Salvador, conselho 2733, mantenha a reta do Coach. Após 2000, sobre vetor, vai curvar na proa norte. O limite dessa proa será de 20 milhas. Após 2000, proa norte, limitado 20 milhas, o 2733. Controle Salvador, Índia 90 Alfa, com a proa da rotatória, com o visual com o campo. Foi 118, meia dúzia, novembro. 118, meia dúzia, Índia 90 Alfa. Fechando 6314, chama agora o centro Recife no 2545, alterno 2685. 6314. 6314, confirma a frequência. 1245, alterno 2685. 2685, graças. Meia dúzia, parapulso e acionamento. 399, livre acionamento, pushback, coordenação, que pessoal chama para o táxi. Tá livre, coordenação, chamando para o táxi, 399. Ainda não rebala. No 925 aos 40, direito, no 219. Tenho 219 agora, livrando a direita, gol 1925. 649, alinhar e manter. Tem, Salvador, gol 925, livrando a 54. O 925 fez ataque de Alfa, chama a Juliette. Pela Alfa, porta da Juliette, com o 925. Então, boa tarde, 35488, 3 milhas do externo, mais coisa. Trip, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando. O Lima Kilo Zulu pronto para 4. Você confia apenas o pátio que você se encontra, a pista que decola? Controle de Salvador, boa tarde, está 9370, informação Quebec, vai nivelar no 150. Delos, com plano Yankee, nível de voo 100, pode modificar para o 085, a rota Golf 677. Saída é Coral, decolando da pista no 7 com a primeira curva direita, perfil da saída Coral. Transponda 0276 e o controle Salvador no 20.8. E49, decolagem autorizada no 50 graus, 89. Decolagem da 049. Salvador, Índia November Alpha, 3 milhas. Índia November Alpha, vai fazer um 360 pela esquerda, reportar nova final no 7. Fazendo 360, Índia November Alpha. Vicente 33, confirme intenções. Outro acionamento para o táxi a decolagem chama a torre 118.6, ajuste no 07, o Lima que usou. Curva agora à esquerda na proa 280. Esquerda 280, o 2733. Tem livre acionamento, pushback, condição aqui pessoal, chama para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, 3217. O 925, próximo a Juliette. 925, 3 a Juliette, portão 03. Juliette para 03, por 925. 240, gol, 649. 31, pushback, acionamento, para remoto. Fazer 2231, vai guardar número 2 no setor. 2231. Solo Salvador, gol 13999, com 4 horas e 32 de autonomia, alterna Galeão, 147 a bordo para táxi. 147 a bordo, Galeão, 4 horas e 32, 2 ataques, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, pistola 0, torre 1-1-2, só 62, ajuste 1-0, 1-7, gol no 399. Autorizado ataques, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18-62, gol no 399. O Índia November Alpha já tem pouso autorizado, pista 17, 150 graus, 7 horas. Autorizado, pouso normal, Índia November Alpha. Passou 2-0, chama agora o centro Recife, 251, no alterno 3325. 1251-3325, Pastor 20. Trolha azul 4206, transfere. 4206 para 3000 pés, 1017. 1017, 3000 pés, 4206. Esquerda para o 250. Esquerda 250, 2733. 5488, exato táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 04, atento sinalizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, 04, 3545. Salvador, gol 1077, está no 8, fica em funcionamento. 077, vou aguardar, número 2 no setor. Número 2. Salvador, boa tarde, Gol 399, pronto, ponto de espera da 10. 5729, decolagem autorizada, 1150 graus, 79. Decolagem, 399, Alinhar e manter. Alinhar e manter, 399. É, 9368, é solo? Solo tá 9368. O senhor já verificou com o Dove, com a companhia, a respeito do seu plano? Porque só temos a DLA, o seu plano já verificamos com a comanda tudo, a concentra, o plano de voo, ninguém tem o seu plano. Ok, eu acabei de falar com eles, eles falaram isso mesmo, que não tinha um plano, como é um alternado, ele confirmou a DLA. Aí ele tá olhando o plano de voo agora lá, mas obrigado aí. Tá na sua escuta, tá 9368. Então, a questão é que não recebemos o seu plano. Caso a companhia lhe dê alguma informação, o senhor repassa pra gente, pra que a gente possa entrar em contato com o centro e agilizar a autorização. Ah, eu agradeço, vou falar com a empresa aqui, obrigado. Beijo, pai. Para o táxi TAM 3217 com 157 a bordo, 3:10, alterna Guarulhos. O táxi via Tátio, Índia Alfa, no ponto de espera, pistão 0212, só meia dúzia, ajuste 0-7, TAM 3217. Comi 17 autorizado táxi, com espera de 826, TAM 3217. Passeio 2231, após o Datão livrar sua cauda, e dando início ao táxi no momento, tem direcionamento, pushback com essa equipe, só chama para o táxi, passeio 2231. 2231, ciente, após o passagem do TAM, está autorizado, vai para o táxi, 2231. 1500. Passagem 2733 esquerda para 150, autorizado LS. Esquerda 150, autorizado LS para o 2733. Primeiro batalha, 5729. Boa, 5729, 360, vou dar. Saia, 360. Boa noite, Idão Vedraf. Você é 9370, 6 milhas para ETAP. Mantendo 050 após autorizado via. Vou no 649, chama agora Recife, 251, não termo 33, 25 no 649. Vou no 649, ciência do Recife, 251. Alguma possibilidade da tipo da aeronave já para a bridge? Guarde bridge 5729. Ok. S2733. Oi, 118-612. 118-612, grato pela coordenação, um bom dia. Dia. 399. Delta Cruz América, não deram já. Sou visual, Eco Delta tem pouso autorizado, cabeceira 97, 95, 0 graus, 8 nós, o Mike Eco Delta. Oi, Salvador, parceira 2733, final, FLS. Delivery 360, falta Brasil 16, é, subida da Elta, São Leda, depois Leda Bridge, 5562, 1-2028, na subida. Apenas confirmando, decola pistão a zero, confirmeiro curva à direita, perfil da série da EL, ok, gol no 755. Afirmativo, pistão 1-0, primeira curva à direita no perfil da EL.